BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa da Rádio Boa Nova em colaboração com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Hoje, para falarmos com Luís Marques, tem 26 anos, é de Teixeira, no concelho de Ceia, e está então ligado à BLC3, à sua sede em Lagares da Beira. Olá, Luís, boa tarde, obrigada por juntar ao nosso programa. Luís, muito obrigado pelo convite. De nada, Luís. A Luís é nosso vizinho, portanto, do concelho vizinho de Ceia. Como é que tem sido o seu percurso até aqui, sobretudo naquela que foi a sua área de formação? Eu sou licenciado em gestão pelo Instituto Politécnico de Bragança e mestre em empreendedorismo e criação de empresas pela Universidade da Beira Interior. Pronto, acabei por depois tirar o mestrado outra vez aqui na zona, aqui perto. Muito bem, na UBI, não é? Tão conhecida. Sim, a Universidade da Covilhã. Mas acabou por fazer, então, a tirar a sua licenciatura no Politécnico de Bragança. Teve particular gosto de ir para este Politécnico ou na altura foi por via das candidaturas a possibilidade? Não, por acaso eu já estava a morar em Vila Real, porque eu estudei lá, fiz lá o ensino secundário. E depois acabou por estar mais perto do local onde eu estava a morar e proporcionou-se tudo assim. A coincidência. Muito sim, bem. Foi uma coincidência, claro. Portanto, o Luís tem a formação em gestão e administração pública, sempre teve gosto por esta área, ou porque é que seguiu esta via de formação? Pronto, eu quando fui para o secundário, de facto, eu não tinha idealizado o que é que eu queria fazer para o resto da minha vida, né? Às vezes nós ainda somos um bocado novos para conseguirmos perceber aquilo que queremos efetivamente. É verdade. No entanto, a área empresarial sempre foi uma coisa que me fascinou e foi isso que me fez prosseguir os meus estudos dentro da área da gestão. Uhum. Pronto, depois para o mestrado, dentro da minha formação em gestão, a parte da gestão estratégica e a parte do empreendedorismo, a inovação, foram assuntos que sempre me fascinaram, o que fizeram com que eu depois fosse tirar o mestrado na Universidade da Beira Interior em empreendedorismo. Muito bem. E esta sua... também... A licenciatura. Este seu gosto pela gestão e administração pública, portanto, sempre teve gosto então pela área empresarial, mas alguma vez teve a ideia de criar o seu próprio negócio ou nunca pensou nesse lado da questão? É uma ideia que ainda está em cima da mesa. Muito bem. Um empreendedor. Eu primeiro queria, esperemos que sim. No entanto, eu queria ganhar experiência, tanto a nível empresarial como a nível pessoal, não é? Porque nós também somos jovens e às vezes a universidade também não nos transmite os conhecimentos totais para nós conseguirmos criar uma empresa e meter uma empresa a funcionar na sua totalidade, não é? Então, pronto, eu optei por primeiro aprender mais, a desenvolver também pessoalmente e depois futuramente, quem sabe, sim, abrir um negócio próprio. Muito bem. Já tem experiência na área empresarial, portanto já esta sua experiência na BLC3 não é a primeira experiência de trabalho. Sim. Eu já fiz um estágio profissional como secretário administrativo executivo numa empresa de importação e comércio. Foi lá onde eu tive o meu primeiro contacto também empresarial, tanto a nível de compras, de vendas, de relações internacionais. Aprendi muito, pronto, e depois agora aqui na BLC3, estou mais ligado à parte do empreendedorismo. Muito bem, já vamos também perceber as suas funções na BLC3. Esta experiência que teve a nível empresarial foi aqui na nossa região? Foi na Covilhã. Na Covilhã. Ainda esteve algum tempo nessa empresa? Sim, fiz lá os 9 meses, pronto, do estágio profissional. Uhum. Portanto, sim. E foi enriquecedor para o Luís. Sim, totalmente. Muito toda bem. A aprendizagem é enriquecedora. Que seja só poucos pontos, uma pessoa está sempre a aprender. Estamos, não é? Sempre a aprender, é verdade, isso, claro. Isso é um facto. Luís, o que é certo é que agora está na BLC3, já conhecia a BLC3 ainda antes de ter esta oportunidade de trabalho? Eu já conhecia, já tinha visto notícias e principalmente quando se mudaram agora aqui para o novo campus de Lagares da Beira, tomei ainda mais conhecimento sobre a empresa, mas de facto foi uma coisa que surgiu assim naturalmente, enviar a candidatura para aqui. Nunca tinha idealizado nem pensado vir para aqui trabalhar e depois foi uma coisa que surgiu assim naturalmente. Portanto, e a candidatura que deu resposta e na sequência de qual foi admitido era para que funções? Pronto, é para projetos de empreendedorismo, mesmo ligado diretamente com o empreendedorismo. Muito e bem. Também com a bioeconomia, que são áreas que nós trabalhamos aqui dentro da BLC3. Portanto, de alguma forma para dar apoio aos vários projetos em curso, ou está ligado apenas a um projeto, Não, eu dou apoio a vários projetos, sim, dentro da área do empreendedorismo e da bioeconomia. Quando é que teve início esta sua experiência? Eu ainda estou há pouco tempo aqui na BLC3, vai fazer agora 3 meses, também ainda é tudo muito recente. Ainda se está a adaptar, não é? Ainda me estou também a adaptar, claro, sim. Ainda que seja também uma região que conhece bem, portanto não muito distante da sua, portanto também em termos de adaptação geográfica não foi muito difícil, não é? Não. É como se estivéssemos em casa. É verdade. É relativamente perto. Já na BLC3, portanto, há ali todo um mundo de conhecimento, Luís, à sua espera. Estou pronto também para ele. Portanto, há 3 meses na BLC3, a trabalhar com várias equipas, portanto, presta apoio geral ao Departamento de Comunicação e de Marketing e de Criatividade e Gestão da Inovação. Na prática, isto é o quê, Luís? É assim, nós a comunicação e marketing é principalmente a imagem e a comunicação tanto da empresa BLC3 em si como dos projetos que nós temos. É sempre preciso esta parte da vertente da comunicação, não é? Cada vez mais hoje em dia, principalmente com estes meios tecnológicos que temos. É essencial, não é? Sim, claro, é cada vez mais fundamental. Pronto, e depois é nesse sentido também que dou apoio e depois projetos aí à inovação e gestão da inovação, produtos novos, novos segmentos de mercado, fazer estudos e investigação também sobre esses assuntos. E acaba por ser também um bocadinho por aí. Portanto, também desenvolve investigação ao nível do desenvolvimento de novos negócios. Portanto, até a BLC3 está sempre a tentar perceber onde é que poderá surgir uma nova oportunidade de negócio. Portanto, são também esses estudos de mercado, das realidades que o Luís vai fazendo. Sim. Porque... E que são bastante essenciais para nós conseguirmos também conseguir desenvolver a nossa economia. E principalmente aqui no interior, não é? Porque está tão desertificado, que é essencial termos uma empresa como a BLC3 para conseguirmos, para além de captar o talento, conseguirmos também desenvolver o mercado e tentarmos trazer coisas boas para aqui, para a região. E que balanço é que faz, Luís, destes ainda curtos, este curto período de tempo, portanto apenas 3 meses, que balanço é que faz desta sua experiência? Têm sido ótimos, têm sido constantemente aprendizagem e também sou muito grato por isso, não é? E tem sido muito bom. Porque tem consigo sempre equipas jovens, não é isso que também temos reforçado sempre aqui na BLC3, é que este é um campus de tecnologia, de inovação, de conhecimento, onde há todas as equipas, são todas muito novas, não é? E há a possibilidade muito de novas se... novas e diversas. E diversas, não é? Onde há a oportunidade de aprendizagem entre todos. Sim, é verdade, totalmente. Um espírito de camaradagem, acima de tudo também, sim, também, não é? Claro. Sim, e também é preciso. Claro. Estamos todos a trabalhar com o mesmo intuito. Muito bem, Luís está então ainda está nesta área de apoio, de prestar apoio, também de fazer alguma investigação a nível do desenvolvimento de novos negócios. Os próximos tempos serão por aí, não é? Na BLC3, ainda agora chegou. Também. Estou a começar. A começar e a aprender mais. Já partilhou connosco que gostaria de um dia criar o seu próprio negócio. Será depois dessa boa experiência na BLC3, Luís? Esperemos que sim, mas ainda sem nada em concreto. Ainda sem nada em concreto, mas gostaria de ser um empresário, não é? Sim, gostava. Muito bem. Também ainda só tenho 26 anos, ainda sou jovem. É verdade, não podemos escamotear essa situação, trata-se, claro. Trata-se de um jovem. Portanto, Luís, verifico da importância que a BLC3 tem tido na sua vida, sobretudo nestes últimos tempos. Acha que o vai ajudar a dar o salto, um salto na sua vida? Sim, eu acredito que sim. Não só em termos de conhecimento dentro da área do empreendedorismo e da bioeconomia, mas também com a missão da BLC3, uma das, também é parte do desenvolvimento sustentável e da economia circular. E então também é um assunto que eu tenho vindo a aprender muito durante estes tempos que eu aqui estou. E são coisas cada vez mais fundamentais para o mundo que estamos a viver, não é? Com as alterações climáticas, com a população cada vez aumentar, a escassez de recursos. E então acabo por ter também e ganhar outra visão sobre estes assuntos, o que é muito bom. E se dá-lhe um entusiasmo acrescido, verifico, é isso? Sim. Claro. Muito bem, Luís. Foi um gosto ter falado consigo, dar-nos a conhecer também Obrigado. A sua experiência, o seu percurso, também aquilo que pretende fazer. Desejamos-lhe muitos sucessos na BLC3, Luís. Poderemos falar mais à frente, quem sabe para partilhar outras experiências. Sim, estou totalmente disponível. Muito obrigada pela sua participação no nosso espaço BLC3 Ciência no Interior. Estamos em quadra festiva. Boas festas para si, Luís. Muito obrigado, igualmente. Terminamos aqui o nosso espaço BLC3, a Ciência no Interior, um programa da Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3. Este é um trabalho financiado por fundos nacionais através da FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP, no âmbito do projeto IDB/05083/2020. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.